Big Ed. E meu mano. Relaxa, vai, relaxa. Tudo isso é bem normal, ao contrário do que acham. Relaxa, vai, relaxa. Por mais que tu fuja, se quiser eles te acham. Relaxa, vai, relaxa. Tudo isso é bem normal, ao contrário do que acham. Relaxa, vai, relaxa. Por mais que tu fuja, se quiser eles te acham. Achei o muro da caverna, agora vejo eles em todo lugar. Uns até querem me evoluir, mas outros fazem de tudo pra atrasar. Não dá pra fugir, eles vão me achar. Se pá não acaba nem se eu me matar. Conhecimento é um caminho sem volta, tudo que se aprende não dá pra pagar. Se antes eu jogava os loucos, tudo inverteu. Ensino da história, agora sou eu. Escovia nessa condição, hoje não vejo das duas. Uma sumiu ou morreu, fudeu, sou eu. A próxima vítima, visita íntima de um manicômio. Vivendo a realidade daquilo que um dia eu já chamei de sonho. É meu sonho, mas eu componho. Mesmo sabendo que em breve eu virão. Me dependendo do alcance da minha voz, sei que logo virão. Me cobrando uma satisfação, quem sou? Quem são? Tudo que eu sei é que nada mais eu oculto. Já que no ponto que eu cheguei, eles vêm até mim. Eu corro atrás e descubro, eu juro. Tá tudo escuro, ou melhor, tudo claro. Mas nem sempre o clarão forte significa que a sorte te trouxe o amparo. É claro, muitos confundem a malícia com a velha boa intenção. A luz no fim do túnel pode ser o farol de um carro veloz vindo em tua direção. Relaxa, vai, relaxa. Tudo isso é bem normal, ao contrário do que acham. Relaxa, vai, relaxa. Por mais que tu fuja, se quiser eles te acham. Relaxa, vai, relaxa. Tudo isso é bem normal, ao contrário do que acham. Relaxa, vai, relaxa. Por mais que tu fuja, se quiser eles te acham. O silêncio fala, o escuro não me aterroriza mais. Porque se quiser acaba comigo, se for noite ou dia pra eles tanto faz. Rapaz, paz, não existe mais. Sempre vejo um quando olho pra trás. E por mais que eu tenha armas e gangue, eles são muitos e mais eficaz. Mas o que antes era teoria, hoje é realidade. Mas se conto para alguém, vou dizer que é insanidade. Poucos entendem e menos ainda compartilham do mesmo risco que eu vivo. Finge que não sabe, sabendo de tudo, atenta quem ouve tudo aquilo que digo. Vejo uma dúzia de lobos conduzindo mar de ovelha. Até ateu no desespero se converte e ajoelha. Há quem busque a verdade, mas teme de conhecê-la. Pois quem diz ter sanidade, toma pílula vermelha. Veja, nem sempre quem ouve te escuta. Quem vence sem nem entrar na disputa. Opinião fala, quase nunca muda. As palavras quebram, então não discuto. Aquilo que dói, tua mente oculta. Assim como verdade que a ordem camufla. Mas as minhas pernas são longas demais pra seguir falsos de perna curta. Vem! Relaxa, vai, relaxa. Tudo isso é bem normal, ao contrário do que acham. Relaxa, vai, relaxa. Por mais que tu fuja, se quiser eles te acham. Relaxa, vai, relaxa. Tudo isso é bem normal, ao contrário do que acham. Relaxa, vai, relaxa. Por mais que tu fuja, se quiser eles te acham. Poucos entenderão, mas eu fiz questão de fazer uma faixa sobre isso. Alguns estão ligados, e outros talvez nunca fiquem ligados. Big Ed. Big Ed. Big Ed. Eles estão de olho em vocês.